Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40, com Carlos Bonaparte. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Desmentida notícia de alteração geológica no manto do Japão. Primeiro-ministro japonês diz que Japão vive a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Novo tremor de terra, nova explosão nuclear, mas não um novo tsunami, ao contrário do que se previa. Portugal é cada vez mais destino para cocaína e ilhas são porta de entrada favorita. Nação à rasca, foram quase 300 mil este sábado nas principais cidades portuguesas. PS responsabiliza PSD por instabilidade em Portugal. CDS leva PEC ao Parlamento e obriga Governo a assumir custos. Ajuda europeia a Portugal pode ficar em causa devido à crise política. Começou à meia-noite a paralisação de camionistas por tempo indeterminado. Já se registaram problemas esta manhã no carregado. Futuro mapa autárquico deverá ter menos 1000 freguesias. E em economia, a Apple vendeu cerca de 600 mil iPod 2 em apenas 2 dias. Bolsa de Nikkei no Japão cai 5% no primeiro dia em que reabriu. Licenciamento das renováveis em Portugal leva nota negativa. E Toyota vai investir mais em mercados emergentes do que nos Estados Unidos da América. A notícia vem avançada este fim de semana. Barril de petróleo cai, mas os combustíveis devem voltar a subir em Portugal nesta semana. Inflação em fevereiro baixou em fevereiro, mas os juros devem voltar a subir. Portugal teve um crescimento negativo de 0,3% no último trimestre de 2010. No desporto, Zeferino Boal abandona a candidatura e junta-se a Abrantes Mendes. Sporting empatou a 0 no sábado e o Benfica empatou ontem a 1 contra o Portimonense. É mais um deslize para a equipa de Jorge Jesus, que diz que tínhamos de assumir este risco. Em Espanha, o Barcelona deslizou e o Real Madrid aproximou-se. A edição de hoje do Antena News termina por aqui. Amanhã regressa às 11h40. A informação desportiva está de volta às 8 da noite na edição do Desporto Antena.